Era tu, né, que tava com aquela frase na ponta da língua. Bom, primeiro a gente não tem uma pretensão de traduzir a obra e a vida dela nas nossas músicas, né? O que acontece é que a gente é inspirado pelo trabalho dela, tanto como pensadora, como arquiteta. E a partir dessa inspiração, foram surgindo as canções, né? A Lina também tem uma ideia que a cultura também é o convívio nos espaços, né? Então os espaços servem como pontos como meios para a cultura se manifestar. Então acho que é um pouco mais por aí do que uma pretensão de traduzir a obra dela. A gente não pretende chegar numa expressão musical para a obra dela de arquitetura, de forma alguma. O teto que a obra dela oferece é teto para todas as expressões espontâneas e coletivas, em sua maioria, culturais e artísticas, na nossa cidade, no caso, que foi onde a gente mais teve contato com a obra dela, numa dimensão rotineira, né? E eu acho também que, assim, a gente, às vezes, falar, a Lina era uma arquiteta, mas a Lina era uma artista, ela era uma multiartista. Então, ela, além da arquitetura, coisa que ela realmente fez muito, e ela fazia desenho de móveis, desenho de objetos, cenografias, exposições, curadoria de exposições. Teatro. Então, assim, a gente está falando de muita coisa, sabe? Não tem como querer traduzir. É inspiração mesmo, acho que é a gente se afetar por isso e ter vontade de comentar sobre isso, sabe? Vontade de falar sobre isso. Inclusive, a gente se soma a muitas pessoas que estudam ela, comentam ela e trabalham mobilizadas pela obra dela, né? Então a gente é mais uma voz nesse sentido. Assim como em algum grau, talvez cada paulistano seja um pouquinho Lina na vivência coletiva.